6722, presente, foi Bride. Bride, 6722. Só logou o número 01 na posição 4 para pushback, acionamento. Só para o táxi. Vou entrar para o táxi, o nome é 01. Boa noite, Whisky Oscar, informe, acione a identificação, ingresse nos corredores, o ajuste no 019, chame no ideal desse ano. Prossiga, comandante. Pesado, parede. Estou ficando de desvio à esquerda para evitar a palpação. Está livre. Boa noite, Alfa Tango Tango. Acione a identificação, chegada a MAN. Chame no ponto de ideal desse tempo. Preparado da objetiva, essa é a autorizado por a MAN. Controle Salvador, muito boa noite, Altano 3603, a gente dá informação Romeu. Boa noite, Altano 3603, identifique, chegada Mari, vou na proa de Mari, desça para 2000 pés, o ajuste 9019. 9019, voando Mari, 2000 pés, Altano 3603. Web 6722, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 3325. 251-3325-6722, boa noite. Afirmativo, comprou a sul, produto para o Tapuã, o vento 150 graus, quando 0 nós, o altímetro 1099, composto para o sol. Estamos desça para 4000 pés, 1019. Fora do solo, guardião 07. Afirmativo, mantendo a produção para o Tapuã, aguardando transferência, guardião. Ah, Beboard 3 e 22, alternando Campinas, para o táxi. Altino 49 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18 decimal meia, bom voo. Índia Alfa, ponto espera torre 18 meia, uma boa noite. Ah, boa noite, o Guardião 07. Boa noite, Guardião 07. Mantenha condições visuais 500 pés. Informe na final pelo Pouso em Andina. Informe na final pro Pouso em Andina, Guardião 07. Fez um ajuste pro Guardião? 10019. 10019, grato. Aí, Salvador, 601 da Gol, boa noite. Ponto espera da 10. Voo 601 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus com 10 nós. Livre alinhar e decolar da 10, Gol 601. Alô Salvador, Xana 61, 6259, ciente da Romeu. Xana 6259, pronto para cópia? Siga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulo 16, saída da Euleda Bridge. Decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5020, coteja. Guarulhos, autorizado Pesulo 16, 360 nível, da Euleda Bridge. 5020, 108, controle, chama 6259. Cotejamento correto, chama para pushback, sumamento. Chama lá. Utilizado, trip 5338. Trip 38, chama agora foi 186, tomou posse. 86-5338. 3603, está livre a final do procedimento. Está autorizado Duna, informe no localizador. Autorizado via, vai reportar no localizador. Está 3603. Autorizado Duna. Autorizado Duna, graças ao 3603. 38. Boa noite, trip 5338, altímetro 10019. Continua aproximação, tráfego já avistado, embaixo travado? Ainda não, vai reportar. Sente. Oi, Duna, o Alfa Tango Tango, desça para 3000, nós estamos nesse 2019. 3.019, direto com o continua a aproximação, aguardando apenas a pista livre. 38. Livre pouso, pista 10, vento 150 graus com 10 nós. Livre pouso 5338. Voo no 601, 1120, decola, chama o controle em 120, décima 8, bom voo. 208, boa noite. Reporte através do portal 612. Reporte através do 612, 38. Boa noite, voo no 601, contato radar, voa para o nível 360, está autorizado Leida. 360 na proa de Leda, 1601 na Gol. Está na final, Andrina, Guardião 07. Frequência livre, Guardião 07, chama para o regresso. Obrigado, semana. Salvador, vou no 567 para o táxi. Está com 141 no PLB, autonomia 3 horas e 50, alternando com o fim. 141 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa 186, no ponto de espera, obrigado, boa noite. Tá 3897, segue o Boeing da Gol, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 noite, decimal 6, bom voo. Seguindo Boeing, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1186, tá 3897. Salvador, o Skyscanner para descida, por gentileza. 1506 Whisky Oscar Uniforme, na Proa de Paripe. Vai descer para 1500 pé na Proa de Paripe, Whisky Oscar Uniforme. Ah, eu vou no 567, próximo ponto de espera da 10, pronto. Uno 567, boa noite, ali mantém cabeceira 10 inicialmente. Ali mantém pista 10, vou no 567. Trip 5338 no solo aos 22, direito a livrar, chama o solo em 121, 19. 219 à direita, 5338. Solo Salvador, trip 5338. Trip 5338, táxi via Alfa, é paciente da Juliette. Via Alfa, depois Juliette, 5338. Reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 5338. Aguarde para o pushback. Escuta, 6259. 5338, táxi via Juliette, 1-2 da remota. Sou Juliette, remota 1-2, 5338. Torre, eu tenho a 3897, quanto espera pronto? Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 3897. Localizador, está 3603. 3603, completa final, chama a torre 186, tomou o posto. 186, obrigado, senhor. Parada do trip, na remota, retaguarda, autorizado para o pushback, acionamento, chama para o táxi. Coordenação após a parada do trip, livre, push, acionamento, 6289. 601, não copiou? No 601, no controle, Salvador. No 3325. Estou em Salvador, muito boa noite, Altan 3603, final da 190, visual baixado, travado. Última aproximação, guardando pista livre. Na 3603. 1567 na escuta. Em livre decolagem, pista no zero, vento no 60 graus com 190 mais. Livre decolagem no zero, TAN 3603, boa noite, altímetro no 019, confirmando já embaixo travado. Baixo travado, 1019, TAN 3603. Agora apenas a pista livre, Airbus 321 da companhia já iniciou a rolagem. Gente, 3603. No 567, controle. Cruzando 4 mil pés. Estou no 567, contato radar cruzando 4 mil pés. Estou para o nível 360 e estou autorizado pro de elefo. Nível 360 pro de elefo. Guardião 06, direto no litoral, informe através do Pituaçu. Autorizado o pouso, pistão na 0, TAN 3603. TAN 3897, 828, decola, chama o controle em 120, 18, bom voo. 208, boa noite. Controle, boa noite, TAN 3897, decolou passando 1800. Boa noite, TAN 3897, contato radar, subiu para o nível 340, autorizado Leda. 340, dá presente Leda, TAN 3897. Alfa Tango Tango está livre a final do procedimento, desça para 2000 pés e informe a estabilidade. Vamos lá, Alfa Tango Tango. Prossiga, Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Tá de Dina pro CAP com 02 a bordo. Agora de Violeta Litoral, tempo 10. Sente autorizado, prosseguir direto para o CAP. Informe nacional para o pouso, Guardião 07. O ajuste permanece no 019. Corrigindo, Dina para Salvador. Corrigindo, Dina para Salvador, de litoral, tempo 10. Ok. Informe no, através do Pituaçu, Guardião 07. Vamos, Pituaçu, Guardião 07. Bom Salvador, muito boa noite, Alta 3603, vivou na ECO. Boa noite, Alta 3603, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Alta 3603. Tá visual, a intenção é pôr na 107, se possível autorizar direto rotatória. Você tá propondo mudança de regra, Alfa Tango Tango? Afirma. 37, modificado esse 31, desça para 1500, bem direto ao rotatória, ao Alfa Tango Tango, agora transferência de comunicações. 1500, rotatória, ao Alfa Tango Tango, grato. Ou 1567, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Boa noite. Boa noite. Passando Pituaçu, 510. Guardião 07, chama a torre 118, decimal 6, até o meu pouso. 118,6, boa noite. Whisky Oscar Uniforme está autorizado a prova da rotatória. Vai, voando direto da rotatória, descarga uniforme. Nice, o último entrou 1-0-9. Boa, autorizado a alinhar e decolar a 1-0, 1-0-9, 6-2-9. Torre, o Guardião 07 passando pelo Pituaçu. Estimativa da presente, direto para o pátio do Granha, posse um solo controlado, vento 150,08, Guardião 07. Da presente, entende que está autorizado direto, Graé, chama no solo controlado, Guardião 07. Afirmativo, não há tráfego, reportar na aproximação da 1-0. Ciente, chama no solo, Guardião 07. China 6259, decolado de Salvador 234, chama o controle agora em 120,8, bom voo. 28, boa. Controle Salvador, China 6259, da EL. Boa noite, China 6259, contato radar autorizado Leda, sua para o 360. 360, autorizado Leda, 6259. 3897, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, tá, 3897. Tango faz visual com o campo. Alfa Tango Tango, chame a torre 1862, até o meu ponto. 18.6, obrigado amigo, tenha uma boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, é o papapapá Alfa Tango Tango, visual com campo. Alfa Tango Tango, reporte vertical da rotatória, altímetro 1019. Corta na rotatória 1019, Alfa Tango Tango. Guardião 07 controlado. 235, frequência livre no corte, até a próxima. Alfa Tango Tango da presente, reporte curto final, pista no 7, altímetro 1019, Alfa Tango Tango. Corta na final, 7, Alfa Tango Tango. um ajuste por esse caso que eu faço, por favor. Confirme para o controle. Confirma um ajuste, por gentileza. 1019. 19, eu acho que ele fala. Guardião 06, chame a torre. Frequência 118, decimal 6. Salve Salvador, muito boa noite. É o Gol 1273 na posição 01, ciente da Romeu para Confins. Gol 1273, boa noite. Autorizado Confins, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5033, coteja. Cuidado 360 para Confins, Upper Zulu 16, saída da Euleda, 1208, controle 5033, eu transponder para o Gol 1273. Após Leda Bridge, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, está pronto para pushback acionamento. Não, negativo. Gente, chame pronto. Gente, para informação, não há tráfego na aproximação da final 10. Reporte um solo controlado do Graé, 160 com 09 ao vento. Gente. Ufa, Tango Tango, é a torre? Está na final, partilhado de secado. Tio, fique atento ao Guardião 06, o Esquilo, Officer 50 do Graé, está prosseguindo direto do Graé, do... prosseguindo em Fralto Tapuã. Direto pro Graé, sem interferência, ok? Livre pouso, pista no 7. O vento no 60 graus com 09 nós, Alfa Tango Tango. Livre pouso, Alfa Tango Tango. Massa ao vento, Alfa Tango Tango. 1 no 60 graus com 0 nós, 160 com 10. Eita. Final pro Grael 07. Firma aqui, vai posto um solo controlado, vento no 60 graus com 11 nós, guardião 06. 06, é 07 toda hora na cabeça. E no localizador. Ok, pro Adituna, confirme 2000 pés no 009, é isso? 2000, o ajuste 1019. Ok, então entendido, 2000, 1019, vou no 776 para Marais estabilizado. Solo Salvador, o Gol 1-2.